mais Cauã Raymond. Tá mal de homem, hein? Isso, nossa senhora. Malzinha, meu ex, deixei. Cabra bonito, hein? Deixei porque faz desabafo sobre relação com filha, com Grazi Massafeira, viu? Sim. Oi, Cauã Raymond divertiu os seguidores nas redes sociais com desabafo sobre vida de pai de menina. Atenção, papais! Olha só, viu? Pega a dica com Cauã Raymond, viu? O ator compartilhou um momento em família com Sofia, filha deles de 13 anos, e com Grazi Massafera também. E arrancou risadas de um fã da adolescente. Olha, vim aqui fazer um depoimento que é raro. Pai de menina, brincou durante o passeio no shopping com a moça. Olha que eu gosto de malhar, treinar, tudo sobre rotina e saúde. Mas ficar em pé o dia inteiro no shopping, ninguém aguenta, né? É assim. É mulher. A minha esposa, quando bota pra andar, tem que ficar aqui no cafezinho, comendo um bolinho, um cafezinho, e ela fica rodando. Ah, meu namorado também. Dá, fica não, no cafezinho, hein? É mesmo. Meu namorado, olha, que coincidência. Meu namorado, rapaz, fica no cafezinho. Já imaginou? Cafezinho. O que é que você vai trazer daqui a pouco? Diga. Oi, daqui a pouquinho também tem babados. Menino Poder de Virgínia. Tá demais, né? Pois a bicha apareceu com um vestido. Eita! Loucura, viu? Curtinho. Eu achei que era só para o splash. Curtinho, era? É. Mostrava até as amígdalas. Misericórdia. Já a gente traz esse babado. Daqui a pouquinho, Ailton Cruz tá curtindo a gente, adora as fofocas. Eu, fotógrafo de primeiro, Ailton. É. Ailton, um beijo, viu, meu amor? Valeu, Ailton! Fofocando 96. 96 Notícias. 96 Notícias. Oferecimento: Encontro do Sol Home Center. Zap 82 98717 9185. Olha, a mulher está em estado grave após usar a caneta emagrecedora de venda ilegal. Gente, isso é muito sério, tá? É uma mulher de 42 anos que está internada no hospital em Belo Horizonte. É devido a complicações relacionadas ao uso de uma caneta emagrecedora vendida de forma ilegal. Precisa ter muito cuidado em relação a isso, né, gente? Muito cuidado em relação à saúde da gente, de não comprar qualquer coisa, principalmente sem a anuência de um médico, sem indicação médica, né? Comerciantes do mercado da produção denunciam demolições sem aviso, mas tá uma bagaceira isso, hein? Tá uma bagaceira esse negócio do mercado da produção, é muita promessa, pouca coisa feita. Feirantes relataram revolta após a demolição de lojas sem aviso prévio adequado, sem tempo para retirar as mercadorias durante obras e reforma no mercado. A reforma é necessária? É, mas é preciso conversar com todo mundo, né, gente? Claro. 96 Notícias. 96 Notícias. Oferecimento: Encontro do Sol Home Center. Zap 82 98717 9185. Começou a Operação Zero Estoque aqui na Auto Forte Toyota. Temos ofertas imbatíveis em toda a loja. Toda a linha Hilux 2026 e toda a linha SW4 2026 com bônus de até 27 mil, mais supervalorização do seu usado. Temos os híbridos mais confiáveis do mundo. Corolla Sedan e Corolla Cross Híbridos 2026 com 3 revisões grátis, emplacamento grátis, bônus exclusivo Auto Forte e supervalorização do seu usado. Venha e faça sua proposta. Consulte condições em Auto Forte Toyota.com.br ou ligue para 82 21 22 38 38. Curtiu? Siga-nos no Instagram @AutoforteToyota. Toyota é na Auto Forte, Maceió e Arapiraca. Desacelere. Promete. Aqui todo mundo entra no clima, do pequenino até o mais velhinho da família. Tem simuladores cheios de adrenalina, fliperamas clássicos, espaço retrô, máquina de prêmios e o melhor, você joga, ganha tickets e troca por brindes incríveis. É diversão, é emoção, é férias do seu jeito. Então já sabe, nessas férias, se joga na diversão do Game Station. Presente no Maceió Shopping, Shopping Pátio Maceió e Shopping Partage Arapiraca. Siga no Instagram, @OficialGameStation. Casa das Argamassas, a argamassa que junte, a maior rede de lojas de argamassa de Alagoas. Casa das Argamassas, fone 3316-2999. 96.5. O duelo mais famoso da história chegou aos cinemas em uma superprodução para toda a família. Davi, Nasce um Rei, hoje exclusivamente nos cinemas. Para grupos e informações, acesse daviofilme.com.br. Verifique a classificação de cartão. Parcelas do carro em atraso, ameaças de busca e apreensão. Ligue 3024-2828. DCR Cálculos. Pode negociar a redução de juros e até quitar seu financiamento. DCR Cálculos. 3024-2828. 96! Mas vai descer... Aproveite a semana da panela de pressão na Havan. Panela de pressão Vancouver Tramontina 4,5 litros de R$ 199,90 por R$ 149,99. Barato assim só na Havan. Antiaderente, não gruda, com fechamento externo. Qualidade mais segurança. Só R$ 149,99. Essa é pra cozinhar sem medo. É só até domingo ou enquanto durar o estoque. Havan, há 40 anos encantando os brasileiros. Você sabe que o ano é novo, mas não se preocupe, porque o preço continua antigo. É o ano novo Fiat Novo. A chance de você garantir um Fiat zero quilômetro em 2026, mas com preço de 2025. Fiat Pulse Drive 1.3, automático 2026, a partir de R$ 111.490 com usado na troca. Não perca tempo. Acesse ofertas.fiat.com.br ou vá até a concessionária mais próxima e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Com a gente, bom dia. Ela era uma menina quietinha e tão faceira, vivia sempre em casa, em plena sexta-feira. Cê vacilou bonito, levou na brincadeira, agora instalou na o plugue da bagaceira. Agora aguenta, agora aguenta, agora aguenta.